3031, decola 50, controle 119, decila 8, bom dia. É 98-6319. Controle Ocean 6311, decolar cruzando 1300, nossa escuta. Ocean 6311, contato radar na decolagem, sul para nível 360, mantém o perfil da Eulida Bidev. Eulida Bidev, 360, Ocean 6311. Zero 04, desce para 2000 pés, altímetro 0012, autorizado sinal ILS X-Ray, informe estabilizando. Descendo para 2000 no 0012, informará estabilizado ILS X-Ray, agora 04. Solo Salvador, 3304, para pushback 110. 304, livre pushback, chame para o táxi. Livre pushback, considera a pronta aqui. 304. Bravo Zulu, chame agora Centro Recife, 126, decimal 0. Bom voo, esse Bravo Zulu. estabilizado, Guará 04. Guará 04, complete na ILS, X-Ray, pista no zero. Chama agora a tua Salvador, no 8, décimo meio, bom pulso. Salvador 18,6, obrigado. Ecuador Ground, bom dia, American 980. Senhor, bom dia, Guará 04, Nacional da X-Ray. What flight level did you reach? 350. Standing by to clear, Mike. Standing by. And we'll be starting one engine at the gate. Okay. Clear, start engine and stand by to clear. Mac 980. Então, chame a 319. Confere, agora transferência para o centro de Recife, 319. Quanto? Chanel 6311, restrito ao nível 340. Restrito ao 340, 6311. Podemos voar, Eudes? Para autorização, chame agora 7-6, 3325, antena 25, por favor. 3325, 3, 3, 3, 3, 5, 1, não, confirma. 3325, antenado 125, decimal 1. 3325, 25, 1, obrigado. Para o táxi, o TAN 3304, estamos com 121 a bordo na linha de 3 horas e 55, alternando com o fim. Solo controlado do plano esquerdo, Guará 04. Guará 04, solo aos 1200, vai prosseguir para a parte militar ou de autoridade? Militar, Guará 04. Gente, a estação é especial livre, bom dia. aqui é com o Leandro, prossiga. Farol de Tampo, altímetro 1012, papapá, Mike, é com o Leandro. American 980, are you ready to copy? Stand by 1 second for American 980. At ground control, American 980 is ready to copy. American 980, clear to Recife, flight level 350 via upper risk 58. Takeoff runway 10 after takeoff left turn. Puka departing Caju transition. Squawk code 5130. Saldo departure 11980. Okay, flight level 350, upper Whiskey 58, runway 10, left turn, Puka departure, Rocky View transition, 5130, squawk, 119er, decimal 8 for departure, and request to start one engine now at the gate. American 980, readback's correct. Start up and pushback approved. Cover runway attitude, thanks. American 980. Salvador, ao 3304, Lima decola, vento 090 graus, 082. Autorizado ali, decolar 03304. Correu, a Bravo. De Bravo, chame final 17, vento 100 graus, 08 nós, ajuste 10, 12. 10, 12, chame de Bravo, tá 5 milhas, camará 1 mais 10. Gente, Mike, aqui é o Delta, foi avisou a Quarota. Mike, aqui é o Delta. Decola 05, controle 1, 19, 8, bom dia. 198, obrigado. Oi, Salvador, bom dia, OTAN 3304. Gole, Ofita. Bom dia, OTAN 3304. Contato radar na decolagem, sou o Faro Livre 380, mantendo terceira saída, Gole, transição, Ofita. 3304. Sanguja Bravo está na curta, sinal para direto para o 4-4. Sanguja Bravo, reposto do solo, vento 1-0-0 graus, 1-0-2. Bravo, caminhando do solo. Rodou o gol 1983. Prossiga. Sentido da informação, Índia, autorização, Guarulhos, nível de voo 380. Still American 980, ready for pushback. Back approved, come on, right to taxi American 980. Clear to push, and we'll call you for text. 1923, chamando 360, copia logo a coordenação. Olá, Carlos, corte. Sangue de abraço, sala 07, no corte, frequência livre, no bom dia. Autorização do CETA, RGC. Guarda. Controle 198, transporte 5147. Autorizado 360, decola da 10, curva direita, Delta, Eta, autorizado 5147, confirme controle. Controle 199.8, a saída é da El, Lida e após Lida, Bidev, para interceptar a aerovia, a preço 50. E papapapá, mais que Delta. Mike Eco Delta, autorizado o cruzamento da final da pista 1-0. Chame de base para a final pela direita, final do 7, Mike Eco Delta. Cruzar cruzamento, passar a base pela direita da 1-7, Mike Eco Delta. Tirando base para final, baixar travado, Mike Echo Delta. Mike Echo Delta, livre pouso, vento 100 graus, 102. Delta. American 980, okay. American 980, how many people on board do you have? Três zero quatro, Centro Recife, 2604. Juliet and Alpha, 2 Hotel 1-0, Delta 118.6, can 8-1-0-1-2, looks like. Hey, Juliet Alpha, hold point 10 and 1-0-1-2, American 982. Bom dia, Gol 1397, utilização São Paulo Congonhas 400. 397, temos o 380, copia ou aguarda a coordenação? Copia. 380 para Congonhas, autorizado. A primeira via Pesolo 16, na cola da pista 10, primeira curva direita, saída da El Leda após bridge, controle 199.8. Transporte 5156. Já 380, São Paulo Congonhas, Presolo 196, decola da 10, curva direita da El Leda Bridge, 119.8 e 5156, transponder, gol 1397. 1397, correto, sim, para pushback assinar. Estaremos. Pronto para o pushback assinamento, gol 1993, posição 4. Autorizado pushback assinar, chame táxi 1983. Autorizado pushback, tratado gol 1983. November Alfa, autorizado voo local, Salvador, Salvador, afastando-se no corredor forte por 20 milhas, a 1.010. Controle opere 1.998. Acione no transponda 01.15, a primeira curva à esquerda. Alfa, cortejamento correto, chame torre 18 em reparo, acionamento de táxi decolar, está no pátio 4? Salve Salvador, bom dia, Guará 04, amanhã. Guará 04, pronto cópia? Pronto cópia, Guará. Brasília 260 autorizado, via Peso 17, decola da pista 10, primeira curva direita, saída cola e transição Ovito. Controle opere 1.99.80, transporte 5.163.